Preto Original. Essa fita eu tô liso. Sete anos nervoso, sem vergonha e rostido. Se achando esperto, anda sempre por perto. De olho em qualquer uma e não corre pelo certo. Você já vem dos dias destilando veneno. Cobra cascavel pensando que eu não tô vendo. Sua patifaria vem de mil e dia. Quando me contaram de ver, eu já sabia. Chave com sua vizinha na maior cara de pau. Normal, se ela não fosse casada, aí é mal. Astuto sedutor, tipo Don Juan. Tipo, pede lá contar no trampo amanhã. A treta é que o safado pode estar a seu lado. Cantando sua mulher, sem medo, bem moqueado. Ligeiro, tô ligeiro, amigo, sem prestativo. Gentil, ele é demais, quase que passa batido. Talarei. Mostra vagabundo por aí, vive de pé. Mulher de amigo seu, pra você sei que é mulher. Desacreditado, talarico, sei que é. Azedou o molho, você não botou uma fé. Que sua casa caiu, azedou o molho, tio. Você tomou um salve, todo mundo viu. No vespeiro cê mexeu, na pancada aprendeu. Lamentável truta, mas você mereceu. Várias patifarias eu vejo no dia a dia. Cabeça que deu ando no meu dia a dia. As mina de rolê de aliança no dedo. Ele assobia, faz psiu, o pilantra não tem medo. Vacilando a festa, arruma treta na balada. Olha, joga beijo, paquera, mulher casada. Vixi, a confusão tá armada. Mesa cadeirada, pessoas são machucadas. Vem todos os cantos, toda classe social. Tem sempre um abusado avançando o sinal. Não respeita ninguém, quer tudo que cê tem. Na banca de malandro moral, ele não tem. Sai, desvia o zóio, eu sei do seu futuro. Aqui não arruma nada, não durmo no seu barulho. Um dia vem a tonelona, sua mecha cai. Aí chegou a hora do acerto, rapaz. Mostra vagabundo por aí, vive de pé. Mulher de amigo seu, pra você sei que é mulher. Desacreditado, talarico, sei que é. Azedou o molho, você não botou uma fé. Que sua casa caiu, azedou o molho, tio. Você tomou um salve, todo mundo viu. No vespeiro cê mexeu, na pancada aprendeu. Lamentável truta, mas você mereceu. Ricardão, deixa rastro, tá na pista. Pras comprometidas, se insinua, ele pisca. Faz cara de dó, saca só, passa um pano. Joga o seu charme pra mulher do próprio mano. Ele quer carinho, tipo cachorro sem dono. Da ideia associar seu namorado, não tem como. Alguém tão lindo e belo e sensual, é o fim. Mulher de um homem só, mas que dó, como assim? Ela diz a ele é ciumento. Logo retrucou, eu não sou um momento. É tudo que eu quero com você, pode vir. Eu sei que ele te ama, mas vem se divertir. Olha essa fita aí, se liga aí, vai vendo. Se o mano não é patife, destilou seu veneno. Querendo arrastar, e arrastou com certeza. Porque a micha caiu, foi registrado, veja, tá larindo. Mostra vagabundo por aí, vive de pé. Mulher de amigo seu, pra você sei que é mulher. Desacreditado, talarico, sei que é. Azedou o molho, você não botou uma fé. Que sua casa caiu, azedou o molho, tio. Você tomou um salve, todo mundo viu. No vespeiro cê mexeu, na pancada aprendeu. Lamentável truta, mas você mereceu. Apelidado Predador. Que sua casa caiu, azedou o molho, tio. Lamentável truta, mas você mereceu.